Chegamos 0, chocou para o Lissão, a dor, a sua identificação. E se mantendo no 050, a gente no 0158. Chame 7 Recife, em 1-2-6-5, até 1-2-5-4-5, levante o Aracaju, correndo para o centro. 2-6-8-5-2-5-4-5? Afirmo, correto. Obrigado, professor. Colônia 210 para o curso localizador, curva direita para 060, e se mantém a 2 mil pés, ajuste no 095, está voando sobre o mar, e o LS após estabilizar. Salvador, bom nome é Alves, pode ficar atrás. Volume menor autorizado em NL decolar, pistão 0, vento 160 graus, 0 na Autorizado em decolar, pistão 0, Alvoradas 44, controle 208, viagem. 208, bom nome, menor, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, bom 1169, salvo 1169. 1169, contato regato, com 360, direto lento. Direto lento a 360, bom 1169. Zero, para o localizador, correu direito para o 075. Direito a 075, 6210. autorizado, pistola 0, 0, 0, 7 mais. Vivo pouso no 0, 8062, 1-0. 69, chame se a Francis, em 128, decimal 3, 5, alterna, 123, decimal 8. 12435, alterna 238, voo no 169. 128, decimal 3, 5, alterna 123, decimal 8. 2835, obrigado. O controle de Salvador, chama identificação, desce para 4010, hoje chama 025, chega na base. Sobre condições visuais, ajuste em Salvador no 014, reporte cruzamento com a Bahia de todo instante. Correção, reporte para a barra. Sola 53, libera a direita, chame Sola 21, decimal lá. Direita 21, 62, olha. Controle Salvador, chama identificação, isso mantém a nível 050, ajuste 1014 em Salvador, eu estou para o curso do localizador com a via direita, na proa 0620, vamos estabilizar. Ok, então é proa 060 agora, o localizador vai começar a ligar, 090 no meio, 050. 090, isso mantém a 2010. caso ali, ali área de colapso estando zero, vento 150 graus, 9 nós. Juliette Golf Robson, não é mesmo? Juliette Golf? Papá, o meu Golf e Juliette Golf, não é? Bravo Lima Uniforme, decolou de Serra Luiz de Delta Lima, comprou de Serra Índia com Índia, está com 2 após, vai manter 500 pés. Código alocado é 01255, Bravo Lima Uniforme. Gente, Bravo Lima Uniforme, era esse tal cruzamento entre Bruno e Simbra? Que notícia? Efeito o cruzamento entre Bruno e Simbra, 500 pés, existe no 015 Salvador, reporte visual com o local de pouso. Gente, Bravo Lima Uniforme. Prefeito o único no CT na região da Ribeira, mantendo 500 pés. Sala 08, agiliza a liberação direita, chame Sala 121, decimal 9, a liberar. Agiliza a decimal 9, tá na 9, 0, 9. Lança 08, chame 7 Recife, 128, decimal 8, até 135, decimal 3, 128, 8353. 128, 8353, Bonito 08, está na 7 Recife. Olha, eu vou subir essa bosta, vai retornar para a Serra Índia, com Índia. Ponte Golfinho, Net Golf, fica atento ao... A Rosson 44, efetuando pouso, mantendo 500 pés, efetuando pouso em Serra Índia, com Índia, está presente. Ponte, no zero, libera direito, chama só um, dois, um, desse mal lado. Dois ou nove, chama ali, mulher. Faz reporte para o descida, ajuste em Salvador no 015 para referência. Reporte a 5 milhas no farol de Itapuã. Ok, está decidido reportar 5 milhas do farol do Rio. Salvador, 989, estabilizado ao final, 1-0. O Gilete Curso, o Cacete Livre. Pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 0 graus, 8 marchas. Quem foi autorizado, pista no zero, agora 9 graus. Maus. Espera direita, Chico Sondo, Maus, Maus. Espera direita, Paulo 209, Echo. Fazer mais uma. Instruções de post Antônio no 9, decimal 95. Torre Salvador. O carro deu mais perto de Lu. Mais perto de Lu, a parte fiscal do farol está por ajuste no zero. Forçará o escal para o Estacuã, o Zou. Escolhizado ingresso, reporte lento, pronto, novembro das fichas. Vertical, farol de Itapuã, Zulu. A curva à esquerda, curva final da 1-0. Mantenha do vento, agora a gente pode girar a base, Mike Azul. O terceiro sábado é cruzar a 1-0. Terra na 2, vento da 1-7. Zulu. Decolagem pista 17, vento 150 graus, 0 mais. Novembro das cuspas. Pedras de cruzamento do eixo da 1-0, Mike Acuzou. Sete autorizado girar a base, reporte na final da 1-7, Mike Acuzou. Ok, autorizado base da 1-7, vai reportar final, Zulu. Pelo 943, iniciando a identificação, chegada Bronx, e se mantenha no de voo 050. Autorizado, curso costume 7, vento 1,60 graus, 08 marchas. Autorizado, não 7, 0. Fazendo a escrita do colado de 2-1, autorizado com vara esquerda, circuito padrão da 17, a ponte de base. Autorizado girar à esquerda, o 90 é o whisky. Reportará no final da base da 17. Fechando a mala com a 32, estou autorizado a manter a respira na descida. Mantendo o pé no do vento, aguarda para medir a base, o novembro é o suíço. Autorizado a tocar RPD, novembro aos whisky. As instruções de velocidade e altitude na chegada Golf, desce para 2 de metade, hoje ajuste na 05, meio 15, livre procedimento, retorno para estabilizar. Número 400, sendo uma investigação, chegada a bloco, e se mantém no voo 050. 17, para girar a base. Autorizado girar à esquerda, reportará para girar a base, o novembro é Oscar Whisky. Aí você encontra esse visual com campo? Tá sim, visual com campo, chama o telefone agora, 2895. 2895, zero, senhor. Seu chamador, por favor, meu zero, senhor. Mantendo o Pro, está certo. Michel Augusto Oscar, projeto final da 17, mandando autorização de pulso. Autorização final da 17, aguardando a autorização de pulso, zero, senhor. Tem inúmeras coisas de condições de uma base curta pela esquerda, tá no 7? Eu pretendo prolongar a perna do vento, ó. Novembro aos Quincy. Gente, então prolonga a perna do vento, aguardando para girar a base. Pra se aproximando pelo setor norte, tá indo através do Ceasa, setor noroeste, através do Ceasa, mantendo o vento sem interferir para o final do ano 7. Do tráfego, prolongará a perna do vento, informará para girar a base e o novembro é o Oscar Whisky. Aí o que informa o tráfego mantendo a perna do vento, circuito padrão da 17, setor nordeste do campo. Não interfere com o seu pulso. Autorizado direto, final da 17, aguardando a transversal de pulso. Você pode utilizar o contrato à sua esquerda. O tráfego da companhia, autorizado final da 17, passarei visual, Serra do Celso. Salvador, autorizado girar a base, o novembro é Oscar Whisky. Prolongue mais 3 segundos, o novembro é Oscar Whisky. Ok, prolongará mais 3 segundos, o novembro é Oscar Whisky. Mais 3 segundos, o novembro é Oscar Whisky. Afirma, mais 5 segundos, prolongará o novembro é Oscar Whisky. 3 segundos, o novembro das cruz, aguarde para girar a base. Aguardando mais 3 segundos para girar a base, o novembro das cruz. Novembro das cruz, que fala que o senhor vai girar a base, previsão de mais 3, 0 segundos, 30. Afirmo, aguardará mais 30 segundos para girar a base, o novembro, o Oscar Whisky. Da Honor. 07, Serra Golf Alfa. Serra Golf Alfa autorizado, pouso pista no 7, vento 170 graus, 9 nós. Livre pouso 97, Serra Golf Alfa. November Osquist autorizado, girar base, reposta na final do 17. Autorizado, girar base, November Osquist, que reportará na final da 17. November Osquist. Na final da 17, o novembro é o Oscar Whisky. Gente, continuando a próxima, aguardando a autorização de pouso. 5 milhas da pista e aguardando a autorização de pouso, novembro é o Oscar Whisky. Seu Oscar Solos 33, confirma a intenção de paz? Que é autorizado, agilizando o pedido possível, eu posso pistar isso. Fala, Otávio, continua com o seu serviço, o Rebinho, o Elis, por favor. Pode fazer o tutu, flash line up, tutu, copo, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 9-0, 9-0. Reportará na vertical do Rimar, o novembro é Oscar Whisky. O novembro é Oscar Whisky. Ali, ó. Novembro Oscar Whisky autorizado tocar MT pista no 7, vento no 70 graus, 1-0 marcha. Autorizado tocar MT na 1-7, o novembro é Oscar Whisky. Eu tenho separador de metais, hoje eu estimei 15-0-5, está autorizado para o seu genérico, eu vou ter que estabilizar. 7-2000, 7 pressões, reporta de dados. Meu nome é 143, chama para o instalador em 118, do Smola V5. 32, obrigado, até daqui a pouco. Eu vou ter com o meu pulso. Passo em Salvador, chame 6143, no localizador da pista 10 visual e estabilizado. Adimento, aproximação 143, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0, no 5. Guardando.